Violão, com Fábio Zanon. O violão brasileiro. Os criadores. Celso Machado. A música brasileira volta e meia revela algum multi-instrumentista, estas figuras incrivelmente talentosas e focadas que conseguem trocar de instrumento como se trocassem de canal de televisão. Já nos primórdios da era do rádio, temos figuras como Zé Carioca, que era o homem dos sete instrumentos, e mais tarde Garoto. Hoje convivemos com a intensidade alucinante de um Hermeto Pascoal ou de um Egberto Gismonti. O artista focalizado no programa de hoje compõe canções e música instrumental, canta, toca percussão, especialmente instrumentos étnicos, toca cora africana, que é um instrumento de cordas que parece uma harpa, e uma variedade de instrumentos dedilhados. Só que ele é, antes de mais nada, um violonista de um talento incomum, transcendente. Raras vezes nesta série de música brasileira eu tive tanta dificuldade para fazer a seleção musical, mas no caso de Celso Machado, cada um de seus discos é uma viagem e dá vontade de escutar sem parar do começo ao fim. ouvimos de Celso Machado, Fantasia Brasileira, do disco Jongolê. Celso Machado gentilmente nos concedeu essa entrevista do Canadá, onde ele mora, e nos enviou por e-mail. Eu vou começar falando sobre meu pai. Meu pai era um grande músico, se dedicou muito ao violão tenor. É um instrumento que quase não se ouve muito hoje em dia. E também era um grande violonista. E na minha cidade, em Ribeirão Preto, meu pai ensinou muita gente a tocar violão, na época dele, né? E agora o meu irmão, o Filó, que é um grande violonista, guitarrista, toca piano, toca contrabaixo, percussão, é um cantor. O Ditinho, que é o mais velho, também ensinou nós todos a tocar violão. Tem o Carlinhos Machado, que é um grande guitarrista, que gosta muito de jazz. E tem também o Gera, que é um grande percussionista. E assim é a nossa família. E o ambiente musical da nossa família é um ambiente muito assim descontraído, né? A gente, com a música, a gente gostava muito de fazer brincadeiras com percussão. A gente não tinha praticamente instrumento de percussão em casa. A gente fazia percussão aonde tinha possibilidade, nas cadeiras, nas mesas e nos armários, um pedaço de papel raspando no chão, frigideira, e assim a música partia. E de repente a gente olhava na rua e tinha um monte de gente em frente da minha casa, tudo assim, entusiasmado com aquele som que saía lá de dentro de casa, e todo mundo se aglomerava em frente da casa para ouvir a gente tocar, e o pessoal se divertia demais, né? Então a gente gostava muito de ver o público lá fora, vendo a gente fazendo aquela percussão, tocando aquela música, cantando, fazendo um monte de coisa, bem descontraído. Aliás, o pai de Celso tocava na rádio PRA de Ribeirão Preto, onde ele acompanhou Orlando Silva, entre outros. Thank you. Celso Machado tocou de sua autoria Motivo Barroco, uma música que está no seu LP de estreia, Violão. Eu vim para São Paulo mais ou menos com 18 anos de idade, e quando eu saí do interior, eu tive a ajuda do professor Watson Brito, de Araçatuba, que me indicou um professor em São Paulo, com o nome de Oscar Magalhães Guerra. Ele me dizia que Oscar Magalhães Guerra era um professor muito bom, e por sinal foi um professor de um grande violonista que todos conhecem, que é o Geraldo Ribeiro. E quando eu cheguei em São Paulo, o professor Guerra me recebeu assim, como se fosse um filho na casa dele, e me deu aula praticamente, nunca paguei uma aula, e com essa ajuda eu prometi que iria estudar seriamente todas as lições, bem direitinho. Então, naquela época, para mim, as referências de violões que eu tinha era assim, né? Quando eu saí do interior, já ouvia falar muito do Barbosa Lima, e Maria Lívia São Marcos, o Dagoberto Linhares, Darcy Vilaverde. É claro que o nome de Baden-Powell e Paulinho Nogueira não pode faltar, que são os dois que mais me influenciaram, né, na minha vida musical com o violão. Tinha o Macumbinha também, né, que era um grande violonista. E tinha especialmente o Carlinhos, que era um estudante do professor Guerra, que era um violonista assim, que eu realmente me influenciei muito por ele, pela técnica que ele tinha, especialmente na mão direita. O Carlinhos tinha um som limpo, ele tocava tão bem, tinha um equilíbrio assim, mão direita, mão esquerda, tocava as músicas assim praticamente limpo. E eu me influenciei muito pelo som que ele tirava no violão. Olha o vento batendo, oi, sinhá, oh, oh, oh, oh, na roupa do varal, oh, senhor. O vento esvoa a o lençol, oh, sinhá, preso no varal, oh, senhor. O lençol foi lavado na fonte, oi, sinhá, do tororó. Olha o vento bater doisinha, olha o vento bater doisinho, olha o vento bater doisinha, olha o vento bater doisinho, no varal, no varal. Eia, olha o vento batendo, oi, sinhá, oh, oh, oh, na roupa do varal, oh, senhor. O vento esvoa a o lençol, oh, sinhá, preso no varal, oh, senhor. O lençol foi lavado na fonte, oi, sinhá, do tororó. Foi a chuva, ô, sinhá, ea, e levantou o sol, ô, senhor. Olha o vento bater doisinha, olha o vento bater doisinho, olha o vento bater doisinha, olha o vento bater doisinho, no varal, no varal. Pereira, lá para onde, lá Ouvimos de Celso Machado, com letra de Luiz Carlos Bahia, Varal, com Celso Machado cantando e tocando todos os instrumentos. Um dos momentos mais marcantes da minha carreira foi ter conhecido e acompanhado Orlando Silva na Boate Igrejinha, em São Paulo, em 1975. Isso foi um momento marcante, ter acompanhado Orlando Silva, e eu trabalhei com a Maísa em 75, né, na Boate Igrejinha. E também um dos momentos marcantes foi ter trabalhado com Júlio Medalha, e eu acredito que esse momento me deu assim, muita coragem, né, de realmente enfrentar um público, né, tocando violão. E também foi o outro momento marcante, foi ter encontrado com o Marcos Vinícius, que me apresentou pelo produtor Marcos Pereira, já hoje falecido, né? Que tinha os discos Marcos Pereira, que eu gravei meu primeiro disco pela Marcos Pereira em 77, que foi o Brasil Violão. Então aí, depois daí, a minha carreira começou assim, a se expandir. De Celso Machado, Céu Nordestino, tocado ao violão pelo autor. Eu estava com uma vontade imensa de viajar para conhecer a arte e a vida e as pessoas de outros países. Mas não foi sempre o Canadá o país de escolha. Porque antes de vir para o Canadá, eu estava morando já na Europa, na França. E também tive a oportunidade de viajar na Itália, na Alemanha e outros lugares. Mas por volta de 86, foi o ano que eu vim para o Canadá a primeira vez, fazer uma apresentação junto com meu irmão Carlinhos. Eu gostei muito do Canadá, fiquei muito apaixonado por esse país. Aí acabei voltando várias vezes e fiquei morando definitivamente nos anos 90. Então o Canadá é um país assim que me deu muita abertura, né, para que eu pudesse continuar fazendo a minha música e tendo um lugar para morar com muita segurança. Então, o país de escolha foi esse, né? Agora, né? No momento, né? O Canadá, porque eu tenho minha família também aqui, estou muito feliz, mas nunca esqueço, né, do Brasil. O Brasil é um país que está sempre no meu coração, é o país da minha vida, né? E eu amo muito esse Brasil. De Celso Machado, interpretado pelo mesmo cantando e tocando todos os instrumentos, Ode Oxóssi. Celso Machado tem tocado uma infinidade de instrumentos de percussão étnicos, alguns bem pouco conhecidos, como por exemplo o tamburello do sul da Itália, além de usar apitos, conchas e outros objetos da natureza para ambientar suas obras. Até o didgeridoo australiano ele ocasionalmente toca. Bom, a ideia veio já desde quando eu era criança na minha família, como eu expliquei no início da entrevista, é que a gente em casa fazia a percussão em tudo quanto é lugar. Então praticamente, já de criança, eu gostava muito de improvisar, de fazer sons em todos os lugares. Aí surgiu a ideia, claro, né, de misturar esses instrumentos, violão, voz, percussões, são sons corporais, e também veio a ideia também de imitar sons de pássaro da floresta, porque o Brasil é muito rico na nossa fauna, na nossa natureza, né? Uma coisa muito rica assim. Então as crianças ficam fascinadas com isso. Eu acho que para mim, eu sempre fui uma pessoa muito assim ligado com a natureza e sempre gostei de ouvir os pássaros e trabalhar com criança. Então eu vi essa ideia de surgiu assim, de misturar um violão, voz, percussões, sons corporais e tudo isso, né? Porque as crianças gostam muito de criar sons diferentes. A criança já é naturalmente, já tem a arte dentro. A criança naturalmente consegue improvisar e criar coisas assim que a gente nem espera. Este foi um excerto da música Caminhando na Beira do Mar, do disco Capivara, em que ele usa só conchas e outros objetos achados na praia, no lugar onde ele mora, no Canadá. A peça mais conhecida de Celso Machado, entretanto, é da sua juventude. Ela chama-se Parazula. Parazula quer dizer simplesmente para Zula. Zula é nome de uma grande amiga minha de São Paulo. Estivemos juntos por um tempo, era uma minha ex-namorada, então eu dediquei essa música para ela, para Zula. Ouvimos de Celso Machado, tocado pelo mesmo, Parazula, que consta do seu LP de estreia violão. E eu tenho outras peças também, como Paçoca, né, que eu fiz uma coletânea de músicas dedicadas para a cozinha brasileira, as coisas que a gente gosta de comer, como paçoca, quebra-queixo. Quebra-queixo eu gostava muito de quando era criança, quando eu saía da escola. Então a gente gostava muito de comer essas coisas misturadas com coco e açúcar, quebra-queixo, também impede moleque. Então essas são músicas assim, bastante conhecidas, né? Que o pessoal gosta muito de tocar, assim, né? De Celso Machado ouvimos Paçoca, tocada por Celso Machado ao violão e Cristina Azuma ao cavaquinho, uma faixa do disco Mistérios do Rio Lento. Infelizmente, eu volto muito pouco ao Brasil. Eu gostaria de voltar assim, sempre, mas é difícil, porque é muito caro, né, para viajar. Eu gostaria de trazer minha família, mas eu acho que tenho certeza que um dia vai ser possível. Também com a carreira, também estou sempre ocupado, sempre viajando e cuidando da vida aqui, né, no Canadá, que é muito, não é muito fácil. Mas eu tenho certeza, estou esperando que um dia vou voltar ao Brasil e não vai demorar muito. Celso Machado tocou ao violão soprano Catira, uma faixa de seu disco Varal. Bem, para falar de técnica, é uma coisa muito assim, delicada, porque cada pessoa tem um jeito de se expressar, né? Ou seja, tecnicamente ou emocionalmente, cada pessoa tem a sua ideia. Então, a partir daí, as pessoas começam a descobrir, né, qual que é o melhor caminho assim, para eles adquirirem o maior sucesso musicalmente. Eu acredito que para mim, a minha maneira, quem sabe eu sou um pouco diferente de outros violonistas na maneira que eu me expresso, porque eu sou uma pessoa muito ligada dentro do folclore, seja do folclore brasileiro, folclore assim do mundo inteiro. Thank you. Celso Machado tocou de sua autoria Abraço a Neto e Leia, do disco Violão. Eu fiz muitas pesquisas com músicas de outros países, assim, se relacionado com o Brasil, como Marrocos, como o sul da Itália, ou muitos lugares na África. Então, esses lugares ainda que as pessoas fazem a música popular, então eu estive analisando muitos músicos tocando de técnicas diferentes, técnicas assim, não muito, não clássicas, mas técnicas populares, a técnica assim, natural da pessoa, com a mão, né? O jeito que a pessoa utiliza a mão. Daí para frente fui adquirindo a minha própria maneira de descobrir um bom som para o violão, que eu acho que tendo um som de violão, o som do violão assim, é muito importante, saber tirar um som bem limpo, e também equilibrar composições, né? Composições bem equilibradas, com um espírito bem brasileiro, com uma mistura um pouco mais do clássico, do barroco, também do jazz. Então eu gosto de colocar todas essas misturas juntos, e assim fica uma coisa bem original. Eu espero, né? Thank you. Ouvimos de Celso Machado Mistérios do Rio Lento, do disco de mesmo nome, que ele tocou em duo com Cristina Azuma. Celso Machado é um dos músicos mais instigantes e abençoado pelas musas que o Brasil já produziu. Esperamos que ele realmente consiga o reconhecimento que merece e venha nos brindar com sua arte com mais frequência. Mas eu acho mesmo uma das coisas mais importantes para um artista é realmente saber como divertir o público, se comunicar com o público. Eu acho que a técnica não vai realmente resolver muito nesse caso, porque o público está ali para se divertir, o público veio para escutar a música, então o artista tem que realmente ter aquela capacidade, aquele talento de realmente dar conta do recado. Eu acho que para mim uma das coisas mais importantes é realmente divertir o público. A técnica não importa muito. Nossos agradecimentos a Celso e Jéssica Machado pelas músicas interpretadas neste programa e pela entrevista que ele concedeu com tanta simpatia. Se você quiser escrever para o nosso programa, por favor, utilize o e-mail violão@culturafm.com.br. Muito obrigado por nos ouvir e até o próximo. A Cultura FM apresentou Violão, com Fábio Zanon. Gravação e montagem, Almir Amador. Produção, Gláucia Molina.